eu pegava pra ver se me consolava, visto que me aconteceu. A viola só gemia, parece que ela dizia: Chico Mineiro morreu. Quando eu via uma boiada levantar a poeira na estrada, eu grito do boiadeiro. De tristeza até chorava, pra mim me representava, grito de Chico Mineiro. Acabrunhado eu vivia, de noite já nem dormia, sempre triste a soluçar. Da grande dor que eu sentia, por dentro me remoía, resolvi de me vingar. Peguei o 30 embalado, na cinta o punho afiado, e saí com o destino. Encontrar com o valentão que matou o meu irmão no sertão de Ouro Fino. Topei com esse marvado, um cabra mar encarado, na hora desafiei. Ele veio pro meu lado, eu com o punho afiado, em seu peito lhe gravei. Deixei o tar estendido, no derradeiro gemido, pra Deus eu pedi perdão. Eu fiz isto por vingança, chorando a triste lembrança da morte do meu irmão.